Azul 4299, Juliette, confere, aguarde para cópia. Azul 4299, condição 32, sem colônia. Condição 32, sem colônia, aqui, Azul 4, meu pé. 6359, aposto pelo, desça para os dois mil pés, autorizado sinal, reporte estabilizado. Aposto pelo, desça 2000, reporte estabilizado, tá, 3259. O Chanel 6225, coordene com a equipe Falcham, pronto para o táxi. Estacionamento 3179, posição 612. Tá 3179, coordene com a equipe Falcham, pronto para o táxi. Chamar a táxi, 79. Solo, Salvador, bom dia, 9978, livrou. Azul 9978, está autorizado o táxi de Alca, reporte antes da Juliette. O Gol 9083 está pronto para cópia? Gol 9083 está autorizado com fins nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda após posição Bridge, onde se seta Uppers, Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5117, frequência do controle 119.35. O Gol 9083, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Aproximando a Juliette, 9978. 9978, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando a aeronave da Avianca liberar o setor. O Azul 4299 está pronto para a cópia? Está autorizado Campinas, nível 340, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda após posição Bridge, onde te seta Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trig, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5104, frequência do controle 119.35. Pena. Bom dia, avistado, chefe 3. travada, 3259. Ah, Juiz de Janeiro 0 no meio, pouso autorizado, pistão no zero. Vento 210 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pista 10, 3259. Papá Romeu Eco Alfa Oscar, Juliette confere, aguarde para a cópia. Solo Salvador, Oceané 6225, está com 105 a bordo, 4 horas de autonomia alterna de Leon. Pronto, táxi. Oceané 6225, está autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia. Seu ponto de espera chama Itoen 118 decimal 95, QNH 1096. 1096 via Índia, vai chamar 118.95, quando pronto, Oceané 6225. O Azul 9978. Fique atento à aeronave da Avianca liberando o setor. Após estar autorizado o ingresso, Juliette, para o portão 02. Ok, change observando a Avianca para o 02. Sim, estacionamento por conta e risco, Eco Alfa. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no zero via Pátio Índia. No ponto de espera chame Tô em 118 decimal 95 QNH 1107. Pátio Índia 1895 1017 no ajuste 3179, boa semana. Salvador, Oceané 6225, espero dar no 225 após o tráfego na curta ali mantém. Oceané 6312, informação em curso. A Juliette, aguarde para a cópia. Tá, sim, sou Juliette, aguardando 6312. Papá Romeu Eco Alfa Oscar, está pronto para a cópia? Mantém sem condições visuais, subindo para 105. Mantém sem condições visuais, subindo para 105, quando possível, chamado de pouso. 6312 está autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Correção, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5120, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado Recife no nível 350. Decolagem da pista 10 com curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju e Upper Whisky 58. Transpondo 120 e o controle de saída 119, decimal 35, Oceané 6312. Oceané 6312, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. 6312. Papá Romeu Eco Alfa Oscar, está pronto para a cópia? 887 da Gol, está no 03 para push acionamento. O Gol 1887, após passagem na aeronave da TAM, a sua retaguarda, coordene com a equipe Sol, chame pronto para o táxi. Afirmativa, após o colega da TAM, está livre, puxa, vai reportar para o táxi, 1887. Paulo Salvador, está 359, bom dia, livre. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte, 3259. Alfa, correção, Eco Alfa Oscar, confirme a pista que decola o pátio que se encontra. Ciente, está autorizado comanda tuba, nível 200, decola da pista 17 com primeira curva direita, saída da El, Leda após direto. Aciona 5066, frequência do controle 119, decimal 35. estiver com o Alfa Oscar, o cotejamento correto, para o... confirme o PLB? Para o táxi, chame Torre em 118 decimal 95 QNH 1017. Bom dia, a linha mantém. A linha mantém 1903179. Olimpo 01 no aguate. Controle 1935. Ponto 1935, 6225. Controle Salvador. O Xené 6225? Afirmativo, decolado de Salvador, na perfil Arbor. Contato radar, foi para o 320, radar do Alepo, o Xené 6225. Ascensão 320, Arbor, Elefa, 6225. Pode manter a posição? Mantém a posição, 329. Xené 6319, autorizado de chegada MONF, desce para 4 mil pés, ajuste no 017. Olimpo 01 está pronto para cópia? Olimpo 01 está autorizado Galeão, nível 240. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda e Ilhéus, onde se intercepta Golf 677, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5061, frequência do controle 119.35. Olimpo 01 no cotejamento correto, chame para acionamento táxi. 3179, autorizada a decolagem, vento 210 graus, 612. Decolagem da 903179. Olimpo 01, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Para o táxi Gol no 887, está com 146 a bordo, 3:26 apenas Natal. Confirme, 3:23, Gol no 887. Afirmo. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chame Torre 118.95, QNH 1097. 1895.017, obrigado, até mais tarde. Portão 3859, está autorizado o ingresso no Liette para o portão 03. Liette 03, 3859. Salvador, Gol 9083, está com 182 pessoas a bordo, 3:07 de autonomia, alternando Campina, pronto para o táxi. Espera dar um olho. Está autorizado o táxi até através do portão 612, o QNH 1017. Através do portão 612, 0317. Decolar, Gol 1887. Controle Salvador, 3179, muito bom dia. 3179, contato radar, setor 320, setor da Eleda. Da Eleda, 3179, está em condições de 2, pode voar da Eleda presente? Boa, Leda. Muito obrigado, Leda, 3179. 19083 está autorizado, pátio Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame Torre 118 decimal 95. Trama. Azul 4299, coordene com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Salvador, mais uma vez, bom dia, bom 9023, perdão, 90, pronto. Mais 083 autorizado, ingressar e decolada 10210 graus, 10 horas. Cola pela 0, bom 9. Bom dia, 1887 Agudo, decolou passando 1200 na Pucaru. 1887, contato radar, suba para o 370, sai da Puca. Subindo 370, subida da Puca, até quando você já presente uma Romeo Fox 718? Somente com recife, aguardo. Obrigado, vamos te aguardar. O 1887, autorizado Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, muito obrigado, senhorita. Chané 6225, chama Recife, frequência 1288. Popoca, quente, mantenha a posição. Quente está livre após bom voar, dona, na 31. E quente? Quente, mantenha a posição. Azul 4299, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre em 1-18-95, o QNH 10 no ponto. Gol 903, decolado aos 54, controle 1935. Ok, 1935, grato. Chama Recife, frequência 1285. Controle Salvador, bom dia, voo 9083, quando possível para Brasileira, por favor. Voo 9083, bom dia, contato radar, sou para 360, autorizado, valeu. Presente, Leda, 903, 360. Alfa Oscar, autorizado a decolagem, 210 graus, 10 horas. Olimpo 01, está autorizado o táxi, reporte na Taxi Hotel. Chama Recife, 1251. 251 com Recife, 3179, boa semana. 3304, Juliette confere, está autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída árbitro, transição eleva, uppers 17, segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5121, frequência de controle 199.35. Tá 3304, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Voo 1187 Recife, 1285. 1265, gol 1887. Olimpo 01 na escuta do sol? Olimpo 01, está autorizado o cruzamento da pista, chame novamente na Taxiway Delta. Alô, 1160. 1160, torre 1195. Senador, obrigado, 1160. Xané 6312, restaura 2000 pés, reduza para 2009, reporte estabilizado. 2000, reduzindo a Xané 6312. Olimpo 01, está autorizado o táxi Alfa Juliette até o ponto de espera da pista 10. Lá chame tu em 118.95. Final. 1160, complete final ILS, chame torre 1185. Pois Deus, chama. 1160, embaixo travado na final. Aguarde pista livre 1019, ajuste. Correção 1016. 1016. Controle Salvador, poderia coordenar um controle de bridge pro gol 9083? Aguarde, gol 9083. Muito muitíssimo bom dia, obrigado, Azul 4299. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, se mantém nível 340, saída da El. Da El 340, Azul 4299. Papa Romeo Eco, Alfa Oscar, confirme a pro ideal para o destino e razão de subida. Sete. 220, gente. Estabilizado, localizador, desloca até 6319. Chanel 6319, complete sinal ILS, chame agora a torre 118 decimal 95. Torre 295, 6319. Azul 4299, confirme que ela vai subida. Confirme? Azul 4299, informe que a razão de subida. Amanhã tendo 1.600 pés, azul 4299. Entendi. Está autorizado o táxi Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06, vamos ver. Autorizado direto, comando a turma. Senhora novamente, autorizado pouso 910-16. Fono, BN3325, grato, 903. Papatango, Excel, Oscar, Vitor, informação em curso, Mike, aguarde para a cópia. Correção, informação em curso, Juliette, aguarde para a cópia. Papa Romeo Eco Alfa Oscar, suba restrita nível 1 na 40. Tráfico na curva ali, mantém. Azul 4299, vetoração para sequenciamento curva esquerda para 170. Seu limite será 20 milhas nessa prova. Vetoração esquerda 170, limite 20 milhas nessa prova, azul 4299. Coordenem com a equipe Falcham, pronto para o táxi. Chamar o táxi, Bravo Eco 2-0 está mantendo nível 140 restrito. Gente, azul 4299, tráfego no etiquete, obrigado. Decola da pista 17 com primeira curva direita, saída da El, Leda e Lhéus. Onde se seta o Whisky 1 e segue conforme o plano. Aciona 5115, frequência do controle 119.35. Tá razão, azul 4299. O X-Way Oscar Vitor, cotejamento correto, para acionamento e táxi, chame Torre 1 no 8 decimal 95, QNH 1 no 0 no 6. Pré-questionamento, portão 5, Oxané 6312. Oxané 6312, coordene com a equipe Sol, chamo pronto para o táxi. Vai chamar para o táxi, Oxané 6312. 6663. 3663, tem que ter informação seguinte para... 6311, no táxi de Alfa, repórter S da Juliette. Alfa, repórter S da Juliette, 6311. Confirma, a nave que chamou o solo, muito baixa a transmissão. É o TAM 3663, tem que tomar um cliente para a Copa Guarulhos. TAM 3663, Juliette, informação em curso agora é aquilo. Está autorizado Guarulhos nível 340, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta o Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5126, frequência do controle 119.35. O TAM 3663, está autorizado Guarulhos, o 340, decola da 10 com curva direita, coloca aí na El. Pode propor 5126 com 2935. TAM 3663, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai falar, TAM 3663. Nós para o táxi, TAM 3304, PUD 1975, autonomia de 4 horas e 16 minutos, alternando Ribeirão. TAM 3304, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame TUI em 118.95, QNH 10 no meio. 10 no meio, ajuste, táxi via Índia, ponto de espera 18.954, TAM 3304. Olimpo 01, contato radar na decolagem, sube e mantenha nível 240, saída da El. Afirmativo, subindo para o 240 para o Furo da Olympus. Então, meu eco, Alfa Oscar, Sugar Stilta nível 170. Ainda não está pronto, está reportado quando? Silêncio, aporte pronto, 0304. Camargo, quando pronto, 3304. Se tivesse que avisar o táxi, aporte para ingresso. Nossa, uma Julieta, né? 3-1-1. Chame agora Centro Recife 1251, não tem a 1-3325. Para o táxi Xané 6312, 151 a bordo, 3 horas e 20, e alternamos Natal. O Xané 6312 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame TUI em 118.95, QNH 10 no meia. Ajustado 616, táxi via Pátio Índia, ponto de espera 1895, até lá no site escuta Xané 6312. O Xané 6311, após a aeronave da companhia livrar do setor, está autorizado o ingresso Juliette para o portão 05. Após a aeronave da companhia, está autorizado o ingresso na Juliette para o 056311. 5221, a informação em curso é aquilo. Está autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista 10, com primeira curva direita, sai da Arbor, direto Vitória da Conquista. Acela 5130, frequência do controle 119, decimal 35. Ingresso, porta aliado próprio. Afirma, vê a pista, tá com o seu mic aí, tá fechada nesse segundo trecho. Questionamento. Ah, tá, pronto, ponto para dar um. 3304, bom dia, autorizado. Ingresso da colagem, 220 graus, mais longe. E afirmativo, então, a linha decola pista 1 da Papatango, Kilo Quebec Sierra, informação em curso é Kilo, aguarde para a cópia. Acena a identificação. Está autorizado chegar da Mari e se mantém nível 050. Sete. Bom dia, Torre Salvador. Oxana 6312, ponto 0110. 612, ali mantém, que eu estou com 0. Ali mantém, 10, Oxana 6312. Mantém pessoa da chegada, gol 630. Estimado 1 um minuto, pode ser, acho que é. O 1630 está autorizado direto de táxi após o desvio. Gente, igual no 630, confirme se sua proa ideal seria Duna para o desvio da formação. Quatro, bom dia, bom trabalho. Ok, está autorizado direto Duna, igual no 630. Controle Salvador, bom dia, tá 3304 transfere, tá cruzando 1.200 pés de exceção para o 360 na Arbor Elefa. Tá 3304, contato radar na decolagem, subir mantenha nível 360, sair da Arbor. 360 Arbor, 3304 então. 3663, coordenando com a equipe Sol, chamando pronto para o táxi. Autorizado, por estacionamento, para chamar para o táxi, então 3663. Eu acho que a VIP está autorizada a colar no 7240 graus 059. Telemetria 312-2240 graus 059, autorizada a colar pista no 0. Tendo decolagem no 0, chanel 63 ou no 2. Papatango, Kilo, Quebec Sierra, na escuta do sol? Kilo Quebec Sierra, eu tenho aqui no plano de voo do senhor, é Sierra November, Charlie Lima, o destino, confirme por gentileza? Kilo Quebec Quebec Sierra, está autorizado, Sierra 9000 Lima, Cairo Lourenço, a 1.010, decola da pista 17 com primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0123 e a frequência do controle 119.35. 17, controle 119.35. Afirmativo, seu controle 1-1-9-3-5. Confere com o XF da Veta? Afirmo, vovô. Ah, tá bom trabalho, Veta. Quilo Quebec Serra, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre 1-1-8-9-5, QNH-1-0-1-6. 1-8, controle 1-1-9-3-5. 1-1-9-3-5, controle, acionamento 63-1-2, obrigado, bom dia. Para o 200, segundo da El, temos condições, quando possível, Ilhéus, XFVETA. Quilo, confere, aguarde para a cópia. Controle de Salvador, Oxana 6312, cruza 1500, sai da FUCA. Cópia. Quilo. 6312, contato radar na decolagem, subiu, mantenha nível 350, sai da FUCA. 350, saída da PUC, Oxana 6312. Cruz de Salvador, TAM 3304. TAM 3304, prossiga. Tá mantendo a proa 260 para evitar formação. Com primeira curva direita, saída Coral, Golf 677, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5067, a frequência do controle 119.35. E confirme se há condições de voar direto elétrico. Não, negativo, que a formação está bem próxima da posição arbor. Sente. Romeu Lima, para acionamento e táxi, chame torre 118.95, QNH-1-0-1-7. Romeu Sierra, November Vitor, informação em curso é aquilo, está autorizado Vitória da Conquista, nível 260, decola da pista 17 com primeira curva direita, saída Arbor, direto Vitória da Conquista. Aciona 5114, a frequência do controle 119.35. Zona 630, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-7. 1-1-7, vento 2-1-0 graus, 0-5-9, escrito para o chefe. 1-1-9-35. São Salvador, TAM 3663, para o táxi 178 a bordo, alterna galhão 4 horas e 4 de autonomia. November Victor, confirme pessoas a bordo. Para acionamento e táxi, chame torre em 118.95, QNH-1-0-1-7. São Salvador, TAM 3663, 178 a bordo, alterna galhão, 4 horas e 4 de autonomia. TAM 3663, está autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, QNH-1-0-1-7. Autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera 10, São Paulo, 1895, QNH-1-0-1-7, TAM 3663. Puxa, pega acionamento, TRIP 5221, no porte 3. TRIP 5221, coordene com a equipe solo, chame pronto para o táxi. Demorado, 221. O azul 9979, informação, curso é aquilo. Está autorizado com fins nível 340. Decola da pistão no zero com primeira curva direita. Saída da El, Leda, após posição Bridge, onde tem sete helpers do Lula nomeia e segue conforme o plano de voo. Acela 5135, o transponder e a frequência do controle 1999.35. O azul 9979, confirmando saída da El, Leda após posição Bridge. Presente, voando a Leda. Pan 33045, voo e Leda, chame agora Centro Recife em 1288, alterna 1260. 1288260, com Centro Recife, na 3304, bom dia, bom trabalho. O 35221 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no zero via pátio Índia. No ponto de espera Chumitô em 118.95, QNH 1007, é o número 2 para decolagem. Pátio Índia, ponto de espera 18.95, a torre, registrado 17.5221. Salvador, bom dia, o Tan 3663, aproximando, ponto de saída 1-0, pronto. Bom. Salvador, bom dia, o Tan 3663. Tan 3663, bom dia, linda cola, pista no 0, vento 230 graus, 079. Autorizada, linha de colada 1-0, com 3663. Chanel 6312, chame agora Centro Recife em 12685, alterna 12545. 2685-2545, Xané 6312, obrigado, bom dia. Gol no 630, complete o sinal ILS, chame torre 1-1-8-1-9-5. 8-9-5, obrigado, bom dia. Chegou no 630. No 630, continua a aproximação e chamando o pista livre. Aguardando o pista livre, gol no 630. Controle 1 no 9.35. 935, bom dia, 63. O Trip Atlântico 221, 9409 na final, ele mantém cabeceira no pé. São 3663, bom dia. Contato radar na decolagem, se manter nível 340 na saída da EL. 340, saída da EL. 63. Caçapa Golf, acione a identificação. Instruções, pego de Salvador, está autorizado a chegar na Mari, reporte para a descida. Descida para direto da Elta 3663. Autorizado direto da Elta 3663. Autorizado, muito obrigado. Quilo Quebec Serra, confio em posição. Frequência livre, pelo Quebec Terra. Direita do som 2019. Direita 219, voo número 30. Solo Salvador, bom dia, 3259, gente da informação Kilo. Solicita Curitiba, nível 340. Tá 3859, Kilo confere, aguarde para a cópia. Obrigado, tá 3859. Fala Salvador, bom dia, voo no 630, livrou na 6. Voo no 630, está autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, voo no 630. Até posição, estimado 1 minuto. 221. American Institute Wait, go ahead. Hey, gate 11, clearance on request to Miami, please. American Institute Wait, stand by, take clear. Standing by. Leonor Lima, autorizado, táxi, por favor. Pode estar dando certo. Meu nome é Vitor, controle 119.35. Quente, controle 119.35. Obrigado, bom dia. Altímetro 017. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Serra Novembro, Vitor. Papa Romeu Serra, November Vita. Contato radar na decolagem, subir mantém nível 260, saída água. 260 na saída água, Serra November Vita. Espera da pistão no zero via taxa Índia. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95 QNH 1097. Gol 1360, após a aeronave da Azul liberada do setor, está autorizado ingresso na Juliette para o portão 04. Após o Paraná da Azul, está com 4 gols no 630. Para o Salvador, bom dia. 3-9 da Ocean Air, bom dia. Confirme a aeronave que chamou o sol? 3-2, controle 1-9, decimal 35. Número 2 para a cópia. 3-4-0, corrigindo, é o número 3 para a cópia, o Xanar 6-3-1-1. Ingresso, a quantidade pronta, meu Lima. 1-3-3, 2-5, bom dia, bom dia, 5221 da Trip, decola. Trip 5221, contato radar na decolagem, subir e manter nível 200, sai da arma. 200, estaria liberada a restrição, 5221? Mantém a restrição, Trip 5221. Cliente, mantendo, 5221. Altitude, informação quilo, quando decolado da RMA, chama a torre e prossegue com o professor assim que autorizado pela torre de controle. O Tango India Brava aciona 0137 no transponder. Afirmativo, 10895, a torre, Tango India Brava. Papagô, Oscar, Papagô, se confirme sua razão de descida. De altitude. Pro de altitude, confirme? Afirmativo. O Tango India Bravo confirmando o texto de tráfego no setor reportar, ponto fora do solo. O Lima mantém estimado um minuto. Tá 3859, está pronto para a cópia? Tá 3859, está autorizado Curitiba, nível 340, decola da pistão no zero com primeira curva direita, sai da água, transição Elefa, upper Zulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5127,